Esta semana, no Esta Semana... Loucuras no galão azedo, uma garrafa na cara do árbitro e há mudanças em França e na Grécia. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por economia, sociedade, cultura, vários temas que dependem de semana para semana. Na segunda-feira, li que um dos homens mais ricos da Austrália, Clive Palmer, revelou os planos de criar uma versão do século XXI do navio lendário Titanic. Vai ser construído na China e a primeira viagem entre Inglaterra e Nova Iorque será realizada em 2016, daqui a 4 anos. Palmer, bilionário do setor da mineração, disse ter encomendado à estatal chinesa CSC Chining Chinpan a construção do Titanic 2, com as dimensões exatas do seu famoso antecessor. Será tão luxuoso quanto o Titanic original, mas é claro que vai contar com tecnologia de ponta do século XXI e os mais avançados sistemas de segurança e navegação, garantiu o australiano num comunicado. O Titanic 2 vai navegar no Hemisfério Norte e a sua viagem de estreia de Inglaterra a Nova Iorque está prevista para o final de 2016, tal como já tinha dito. Nós convidamos a Marinha Chinesa para escoltar o Titanic 2 na sua viagem inaugural até Nova Iorque, acrescentou o homem. O anúncio ocorre três semanas depois, do centenário do afundamento do Titanic, que foi ao fundo no dia 15 de abril de 1912. Aliás, foi 2 semanas depois. Depois de colidir contra um iceberg na sua viagem inaugural, como nós sabemos, entre Southampton e Nova York. Palmer disse, nesse contexto, que o novo navio vai ser uma homenagem ao espírito dos homens e mulheres que trabalharam no cruzeiro original. Os descontos de 50% para compras acima de 100 euros foram uma tentação para muitos milhares de portugueses em todo o país. Na terça-feira, trocaram as celebrações do 1º de maio pelas filas do supermercado. Mas a iniciativa do grupo Jerónimo Martins está a gerar controvérsia e poderá mesmo ter decorrido fora da legalidade. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, está a investigar eventuais indícios de prática criminal na campanha do Pingo Doce, o Galão Azedo, para determinar se a cadeia vendeu produtos abaixo do preço de custo, uma prática que é denominada como dumping e um cenário admitido pelo Ministério da Economia que tutela a ASAI. No final, uma multa de 30 mil euros para os responsáveis, para quem lucrou 11 milhões nesse dia, migalhas. O grupo Jerónimo Martins desmentiu as acusações logo na terça-feira, no próprio dia. No comunicado, disse que a campanha Pague Metade está inserida na estratégia retalhista para o segundo trimestre de 2012. Reforçar o seu posicionamento de preço e, consequentemente, a sua posição competitiva no mercado, dizia-se no comunicado, face à perda de poder de compra dos portugueses perante a crise. Depois, um dia depois, creio eu, o presidente do Conselho de Administração do grupo, Jerónimo Martins, que detém a cadeia de supermercados Galão Azedo, Alexandre Soares dos Santos, é o seu nome, garante que não teve conhecimento antecipado dos descontos de 50% no feriado. Não tive conhecimento da promoção, garantiu Alexandre Soares dos Santos ao Semanário Sol. Ele, que é o pai do administrador executivo do grupo, Pedro Soares dos Santos, disse também que a Jerónimo Martins não esperava nada disto. E que o que se passou foi uma loucura. A CP, Comboios de Portugal, vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu a colisão entre 2 comboios na estação de Caxias, na linha de Cascais. Provocou 26 feridos ligeiros na quarta-feira à tarde. A porta-voz da CP, Ana Portela, disse que o inquérito visa apurar as circunstâncias do acidente que envolveu um comboio que estava parado no sentido Lisboa-Cascais, naquela estação do Conselho de Oeiras, e um outro que lhe embateu na traseira. Alberto Cachem Ribeiro, administrador da Refer, afirmou aos jornalistas no local que, por indicação do Instituto Nacional de Emergência Médica, o INEM, há 26 feridos ligeiros, 7 dos quais levados para o hospital. O maquinista de comboio que bateu na composição parada era um dos feridos. Castanho Ribeiro adiantou também que a circulação ferroviária ficaria normalizada ao final da tarde e que a circulação no sentido Cascais-Lisboa deverá ser retomada. Em breve, dizia na altura, e realmente foi. Ainda estavam pessoas, muito tempo depois do acidente, ainda estavam pessoas dentro das carruagens a serem assistidas e pelo menos 2 feridos foram transportados de maca. Castanho Ribeiro explicou depois que um comboio estava parado na estação de Caxias devido a um acidente na estação contígua de Paço de Arcos, que obrigou à restrição da circulação, tal como adiantado por outras fontes. O comboio que embateu nesta composição circulava em marcha lenta. Portugal chegou ao final de março com uma taxa de desemprego de 15,3%, uma subida de 0,3% face a fevereiro, e é neste momento a terceira taxa mais elevada da União Europeia, revelou na quarta-feira o Eurostat. De acordo com o Gabinete de Estatísticas da UE, apenas Espanha, com 24,1%, e a Grécia, já vamos lá, 21,1%, se encontram em pior situação do que Portugal. Ainda de acordo com o Eurostat, a taxa de desemprego avançou uma décima na zona euro em março para 10,9%, ao passo que no conjunto dos 27 países da União Europeia o valor estabilizou nos 10,2%. Áustria, Holanda e Luxemburgo são os Estados-membros onde o indicador é mais reduzido, 4, 5 e 5,2% respectivamente. Quanto a Portugal, registou-se ainda uma subida do desemprego entre os jovens menos de 25 anos, de 35,4% em fevereiro para 36,1% em março. Na quinta-feira, a obra-prima de Eduard Munch, sim, vamos falar sobre pintura aqui no Esta Semana, acho que é a primeira vez. A obra-prima de Eduard Munch, intitulada O Grito, foi vendida por um recorde mundial de 119,9 milhões de dólares, cerca de 91 milhões de euros por um quadro, isto num leilão da Sotheby's, em Nova York, foi o que eu disse. A obra do pintor norueguês, de 1895, pintada a pastel, esteve durante 15 minutos envolvida numa pequena guerra entre dois potenciais compradores que, à vez, iam licitando. Até foram 12 minutos, pelo que li lá fora. A obra Nu, Folhas Verdes e Busto, de Pablo Picasso, era até agora a que tinha alcançado o maior valor num leilão. Eram 106,5 milhões de dólares, 81 milhões de euros. Valor agora ultrapassado por O Grito, 91 milhões de euros por um quadro. Eu pergunto-me se algum dos ouvintes teria dinheiro e vontade de gastar 91 milhões de euros por um quadro. O futebol continua a dar exemplos de alto nível. Ontem, em Espanha, o Real Madrid derrotou o Granada por 2-1 e os colegas de equipa de Carlos Martins terminaram o jogo revoltados com o árbitro. Alguns deles, em demasia, os colegas de equipa de Carlos Martins são do Granada. A vitória foi conseguida mesmo nos instantes finais, com um gol na própria baliza, já depois de Cristiano Ronaldo ter igualado o resultado na conversão de uma grande penalidade. Ora, o Real ganhou, o Granada não gostou. Moisés e Siqueira, dois jogadores dos derrotados, protestaram demais e foram expulsos logo após o apito final. Enquanto o treinador do Granada, Abel Resino, corria em direção aos seus atletas para tentar acalmar os ânimos, e no meio, lá pelo meio, estava também Ricardo Carvalho, o português do Real Madrid, também a pedir calma, entretanto, Dani Benítez atirou uma garrafa cheia de sumo ao árbitro assistente Clóvis Gómez e acertou na cara dele. Para fechar, hoje foi dia de eleições em França e na Grécia, e há mudanças nos dois países. François Hollande é o novo presidente de França. O socialista recebeu 52 a 53,3% dos votos nas sondagens mais recentes, segundo estimativas de quatro institutos. Ao derrotar o rival, o atual inquilino do Iseu, o conservador Nicolas Sarkozy, que conseguiu 48%, então, Hollande volta a pôr um socialista na presidência de França depois de 17 anos. A última vez tinha sido François Mitterrand em 1995. Hollande já tinha sido vencedor da primeira volta com 28,83% dos votos contra 27,18%. Agora estima-se 52,48%. Na Grécia, nova democracia na frente, esquerda e neonazis crescem. As urnas fecharam no país helénico. As primeiras projeções dão uma ligeira maioria a uma eventual coligação entre os partidos pró-medidas da austeridade, a Troika, a Nova Democracia e PASOK. Mas é incerto se será suficiente para uma maioria parlamentar. Os resultados iniciais, embora provisórios e estimados, recordo que estamos a gravar isto pouco antes das 8, os resultados ainda não são certos. Neste momento, os dois partidos que negociaram com a Troika, FMI, União Europeia e BCE, não sei se sabiam, mas isto é troca, saíram a perder nas preferências do eleitorado grego. Às 19h09, cerca das 19h10 da tarde, nas sondagens, à frente surgia a Nova Democracia, com 19 a 20,5% dos votos, mas ainda há pouco na rádio ouvi que chegava aos 21, 22% para a Nova Democracia. A seguir o Syriza, entre 15,5% e 17%. E o PASOK, que em 2009, vencedor, conseguiu 44%, agora está apenas no terceiro lugar, com 13 a 14%. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 36ª emissão de Esta Semana. Voltamos aqui a 7 dias para celebrar já um ano do Esta Semana.